Sabes quem és o meu amor, é. It's BLS. That's another track. Não seres a mais bonita, eu não te trocarei por outra mulher. Existem qualidades que você tem que as outras não compreendem, porque elas não sabem que não és diamante, mas brilhas em mim. Se depender de mim nunca teremos nada, porque eu te amo bem do jeito que você é. De nada, porque eu te amo assim, bem do jeito que você é. Então não muda nada, porque eu te amo assim. Mas bebê, tu sabes que apesar de não seres a que todos querem, sabes, tudo o que eu quero você tem. Eu não sei porque você não vem. Eu fico louco, sabes, quando eu não tô contigo, sabes. Nasci pra ser teu e tu pra ser minha, e do jeito que você é. I love you, baby. Então não muda nada, porque eu te amo assim, bem do jeito que você é. De nada, porque eu te amo assim. Mas baby, tu sabes, tu sabes bem o que eu preciso, sabes, sabes o que me faz perder o juízo, sabes me levar para o céu, fazer pensar que ele é meu. Isso só tu sabes, por isso no meu peito só tu cabes. O mundo sabe que és minha rainha. Nasci pra ser teu e tu pra ser minha, bem do jeito que você é. Então não muda nada, porque eu te amo assim, bem do jeito que você é. Então não muda nada, porque eu te amo assim. O ar que eu respiro, sabe, que és a mulher que eu prefiro, sabe, que quando estás ao meu lado sinto-me bem. When I'm looking in the mirror, ei, que tu és o meu ar, sabe, eu nasci para te amar. Que quando estou sem força e não consigo andar, tu és o oxigênio que me faz respirar. Ei, tu és assim, baby. I love you, baby. Então não muda nada, porque eu te amo assim, bem do jeito que você é. Então não muda nada, porque eu te amo assim. Faz respirar. B26, baby.